Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Uhum. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Você me olhar, o universo.

jeito. De ser criança, a gente brincar a nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. É assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa de ser criança. A gente brincar na nossa velha infância. Desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. Semana acabe para que eu possa. abraçar, te ver de novo. Espero que o tempo voe para que você retorne, para que eu possa te abraçar, te beijar de novo. E agora como eu faço sem você? Seu nome está gravado no meu braço com um selo. Nossos nomes que tem o N como um elo. Ei. Como eu posso te perder? Eu te digo. Se for pouco ainda guardo meu prazer. E meu corpo está moldado com o teu. Espero que o tempo passe. Espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar. Espero que o tempo passe. Espero que a semana acabe, que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar e te beijar de novo. Quer me dar? É demais, é pesado. Não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it. There's no way. It's over. Good luck. I had nothing else to say. It's only words and what I feel won't change. Tudo que quer me dar é demais, é pesado. Não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. From this point of view,

já estava aposentado. Não creio. Sem nenhuma ilusão. Ninguém crê. Tinha sido maltratado. Pode. Tudo se transformou. E agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Na, na, na, na. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Cantar assim. O meu coração já estava aposentado. Sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Mas agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Na, na, na. Me confunde da cabeça aos pés, mas pedindo te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu é, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio. Noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem pensar nos dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado a solidão. Se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar e devorar você. Quero medo de ver pra esperar, esperar e devorar você. Yeah, yeah, yeah. Quero medo de ver pra esperar e devorar você. Quero medo de ver pra esperar, esperar e devorar você. Sinais, bingo fune da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mas assim eu te devoro. Te devoraria qualquer preço, quando eu te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, no outro plano, te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem pensar nos dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado a solidão. Se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar devorar você. Esperar, esperar e devorar você. Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você. amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Simbora.

quatro folhas é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear. Quatro folhas é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear. Quatro folhas é trevo de quatro folhas. É. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti. Guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim. Eu quero viver em seus braços pra. Tão singular o jeito que me observa acordar. E meu cabelo não parece te assustar. Você incrivelmente não se importa. Se eu te chutar a noite inteira é singular. Tua vergonha e tua forma de pensar. E teu abraço que me laça devagar. Enfeita todos os meus dias e horas. Sorriso quando tenho seu pra acompanhar. As minhas histórias quando você você para pra escutar a minha vida quando tem alguém pra chamar de vida. É tão particular o meu encontro quando é com você, o meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar, minhas histórias quando você para pra escutar a minha vida quando tem alguém pra chamar de vida.